3220, livre pouso no Zé, correção 28, vento 220, grau 0 menor. Livre pouso, passaria do 2220. 28, procedimento ILS Zulu 28. Pronto, cópia. Tudo cópia, Zulu 4089. Azul 4089, autorizado Vitória, via Pizulo 44, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 25.00 pés, após curva à esquerda, o perfil de saída da El, Leda após Videb, aciona 5054, controle 120 desse módulo. Autorizando, Azul 4089, via 360. Recola da pista 28. Recola, mantém pro até 2500. Primeira curva esquerda. Saída da El, Leda, Bidev. Recepero via Upper Zulu 44. Transponder 5054. Vai chamar o controle 1208. Azul 4089. 4089, planejamento correto no 9, Chambrão. Vai chamar pronto no 1219. Azul 4089. Obrigado. Para pushback, acionamento azul 9134. Azul 9134, no parte 3, autorizado, estima táxi, efetua pushback de acordo com a pista em uso 28. Três pista em uso 28, autorizado, chamar para o táxi. Oi, Salvador. Boa tarde, o TAN 3216, estabilizado ILS X-Way, a 1 milha, o 364. Estou confirmando ILS Zulu para 28, continua a aproximação ao número 2. Sete. Te confirma as condições da pista, o 3216. Afirma condições da pista? Afirmativo, está seca? Afirma, pista seca. No momento não chove nas redondezas e o vento é 220 graus, 079. 7. Autorizo o Guardião 07, cabeceira 35, posteriormente táxi, para breve. Firma o Guardião 07, reporta na final da 35. 7. Boa 2067, na final, pode esperar 22 pronto. 1895, bom. Desculpa. Agilizando o máximo possível, por gentileza. Esquerda, né? Ou 2230? Afirma, esquerda. Tá ótimo, 9-2230. O Guardião 07 tem condições de realizar pouso parado na cabeceira 35? Afirmativo, vai manter a cabeceira 35 na sua escuta. Gente, o Guardião 07 autorizado de pouso parado na 35, reponta a condição do controlado, vento 210 graus, 072. 07. Na 3216, livre pouso 28, vento 210 grau 079. Autorizado pouso na 28, TAN 3216. Torre 2067, ponto espera 28, próximo, tem que 2067, boa tarde, mantém ponto espera. Vai manter. No 867, boa tarde. Papá confere, prepara, eleva 1, aguardando. Agora.

Vai chamar 219 norte da Alfa. 3, 2, 1, 9. Uma boa tarde, Tan 3216, lembrou? Tan 3216, boa, segue via Índia, Pátio 1, no portão 62, Pátio principal. Índia, Pátio 1, 06. Pronto, cópia. 067, livre decolagem, 28, vento 210 graus, 072. Livre decolagem, 2067, 22. É 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil de saída Elefa 1, aciona 5055, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Brasília, rota conforme apresentado no plano. Aerogênese altera Upper Zulu 17. Decolando a 28, vai cumprir o perfil da Elefa 1. Vai manter a proa até 2500 pés. 5055, eu transpondo o controle 208, voo 867. 867, o deixamento correto, no 7 em pronto. Vamos lá. Alô, Salvador, muito. Bom dia, é o TAN. Boa tarde, é o TAN 3605, acerto da formação. Na 04, autorização para com o eixo 380. Então, 3605, boa tarde, tenho autorizado 360, copia para a coordenação? Copia. Gente, um minuto para a cópia, 3605. Vai lá. Para o táxi, o azul 34. Prossiga com as informações, 9134. 64 a voz, 3 de automação, Fernando Maceió. Azul 9134, autorizado táxi. Da guarda do Arbois de Atã, via Quilo, Alfa, até o ponto de espera, lá, torre 118, decimal 95, ajuste na 011, bom voo. Quilo, Alfa, 125, ponto de espera, o azul 9345. 605, pronto, cópia. Partiga. Então, 3605, autorizado com Congonhas, via Pesulo 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Moskva, aciona 5050, controle 120, decimal 8. Autorizar 360 para o aeroporto de Congonhas, São Paulo, pela Upezulu no 0, após Pumbaba, Upezulu no meio, Belo Horizonte, direto Chomode, Upezulu 30 em Tite. E a chegada, decolada 28, sobe até 2500 e corra à esquerda, na saída da El, Leda, Moskva. 5050, transponder 1208 a controle. Então 3605, deixamento correto no 4, chega pronto. Camarada. 3283, ponto pé da 28, pronto. 3283, ontem ponto espera, boa tarde. Boa tarde, 3283. para uma cruxané 63, se quiser essa pista, dá uma olhada? Negativo, pista seca. Obrigado. Torre Salvador, patrulha 02. Seu laboratório? Patrulha 02, já. Patrulha 02, confirme intenções. Pouso em Salvador, na base aérea de Salvador. Gente, reportando através norte da Torre Salvador, informo um sequenciamento de 3 aeronaves para pouso na 22, ok? Sim, a gente reportará você através norte. Do 2771 estabilizado. Azul 2771, não continua a aproximação, número 2 para pouso. 2771. Azul 5076, prossiga. Você não pega pergunta para Miguel? Levou Golf 677. Saída prevista, Aron Caju, de acordo com a pista, viu? Aron Caju, obrigado. Você deu continente lá para 28. 3-3-3, mantém a posição agora. Obrigado. Torre está no seu través norte, autorizada por cima direto para o 4 VIP da base aérea, já coordenado com operações. Gente, o patrulha 02 sob visual, com tráfego, tem condições de aproximar diretamente do pátio da base aérea sem interferência com a 22? Afirmativo, há condições, total. Gente, reporta na vertical para o pátio, vento é 220 graus, 099. 02. Oceano 6330, solo 59, livra à esquerda, reporta antes da alfa, chama solo em 1211. Ok, já vai reportar antes da alfa, chamar 21130. Três, três, zero, agilizando o máximo possível, por gentileza. Pode livrar aqui a primeira esquerda? Sim, é a primeira esquerda que o senhor tem que levar. O voo 1867, pushback acionamento, portão 07. Voo 867, no 7, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na 1867. Solo, Salvador, o chanel 6330, bro. O chanel 6330, boa, segue via Índia, pátio 1, no portão 5. Índia, pátio 1, no portão 5. 228. Pouso azul 2771. Torre Salvador, muito boa tarde, TAM 3290, estabilizada final da 28. Gente, TAM 3290, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Quarto. Viu, patrulha 02. Gente, patrulha 02, reporta em solo controlado, vento 240 graus, 089. 02. Azul 2771, solo ao 01, livra à esquerda, chamante da Alfa em 1211. À esquerda, chamante da Alfa, azul 2771. 3283, ali mantém um 28. Ali mantém 28, 3283. Alô, é o azul 2771. Seguiu na Alfa. Azul 2771, boa tarde. Segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá. Atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 2771. Rota 3605 para o Coxa, acionamento da 04. Pista 283, 283. 1-4, coordena com a equipe de solo, de modo efetuar o pushback com a cauda na Índia, voltada para a Índia, de acordo com a pista em uso, chama táxi 3605. Permitir chamar para o táxi com a cauda voltada para a Índia, 3605. M1208. Charlie, Juliette, November, chame, torre, questão, chame, controle, frequência, 1208. Solo, Salvador Azul, 9541, com informação. Vaga 03, mantenha pronta 2510, chama o controle em 1-2-0, decimal, 8, bom voo. 208, Andrés, 23, bom. A 3290, livre pouso 28, vento 240, grau 099. Livre pouso na 28, 3290. E a bordo, 340, altera a pauta. Azul 9134, quando espera 28, tem jornada. Azul 9134, confirma para torre. Quanto espera da 28 sente da aeronave na final? Sente, após o pouso da aeronave na curta, a linha mantém 28. Após a aeronave, a linha mantém 28, 9134. Fez 290, solo 05, livra à esquerda, antes da taxiway Índia, chama o solo em 1-2-1-1, atento a aeronave, aguardando para o táxi, ok? Esquerda, antes da Índia, 2-1-1, 3-2-9-0. Eco Zulu November, pronto, cópia. Eco Zulu November, autorizado IRC, conforme rota, nível 085, decola da 17, primeira curva direita. Segue corredor axé, restrito inicialmente 1.000 pés, aciona 5065, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Na minha escuta? Retorno 1-1-8, decimal 95. Táxi Utan 3605, está com 136 a bordo, Galeão, 4 horas. 67, segue táxi desde Juliette, Alfa, até o ponto de espera. Lá, torre 118, décima 95, ajuste 101 no morro. Libracional, reporta o táxi. Reporta na papá. Dino, segue via pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera. Lá, torre 118, décima 95. Afirmativo, pátio Juliette, Alfa, ponto de espera 18, se importa 33. 3.000. Solo, vou... Contato, 3290, livrou, segue táxi à frente, via Índia, pátio principal, portão 1, agilizando, por gentileza. Frente, pátio principal, portão 1, 3290. 3290, tá na escuta? Tá na escuta, 3290. A informação, a marcação à sua frente indica que seria bom de parada 10 e logo a marcação de indicação que o senhor está fora da pista. Então o senhor se manteve dentro da pista atrapalhando a decolagem, ok? É, tem um avião na nossa frente, mas não podia aproximar tanto também. 34, agora sim, livre decolagem 28, vento 230 graus 099. Este é livre decolagem, o azul 934. Decolagem, vento 230 graus 099. Gente, iniciando 934. Torre Salvador, bom dia. O Xané 6356, fui, Elé. O Xané 6356, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Ok, prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso, 6356. Cusum no Zebe, manter a posição em aguardo. Nada alinhar e manter 3-5, ok? Negativo, parte 3. Gente, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 9541, autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, conforme rota, nível 200. Decola da 28, mantém pro até 25-00 pés. Após curva à esquerda, perfil de saída Elefa 1, aciona 5024, controle 120 desse nome. 230 graus 099. Usado 200 então, para Serra Bravo Bravo Hotel, Belo Horizonte Pampulha, decola 28, mantém a proa 2500 pés. Curva à esquerda, saída Elefa 1, 5024. É, confirma essa saída seria RNAVE, negativa RNAVE, 2541. Mantém escuta 9541. Boa tarde, 867, ponto 022. 67, visual com tração nacional. Negativo. Confirme. Afirmativo. Gente, gol no 867, após o pouso da aeronave nacional, a linha mantém 28. A linha mantém após o pouso da aeronave nacional, com 867. Com novembro, confirma, pronto? Primeira nave na curta, final da 2-2, ok? Mantém a posição na guarda. Nave 541 na escuta. Escuta, prossiga. Por gentileza, confirma a radial de saída. Olha, nós mantemos radial. A gente tem um plano de voo decolando cabeceira 2-8, saída ajuda. Após Judas prossegue direto Vitória da Conquista, após direto Most, Whisky 1, salve para Pampulha. Gente. November, livre de decolagem da 35, vento 210 graus, 6356, solo 1-2, livra à esquerda, chama solo em 1-2-1-1, no antidal. Afirmativo, livra à esquerda, vou chamar solo 2-1-1, 6356. Solo Salvador, muito bom dia, chané 6356, livrou na segunda. 208, 1-8-6-7, livre decolagem 28, vento 230 graus, 1-0-9. Livre decolagem 228-6-7. Solo Salvador, Chanel 6356. 05, boa tarde, mantém o ponto zero. Vai manter. Ô, Torre, 6356 da Oxané, confirmando a frequência do solo Salvador, 1-2-1-1? Afirma, 1-2-1-1. Pois é, estou chamando lá, ninguém atende, já fiz três chamadas. Então pode fazer uma nova chamada, por gentileza? Vou tentar de novo. Salvador, solo Salvador, Oxané 6356, livrou na sua escuta. Oxané 6356, bom dia. Alfa, reportante da Juliette. Ingressa Alfa, vai reportar a posição antes da Juliette, 6356, bom dia. Solo Salvador, azul 4089, para posicionamento, kit 9. 4089, no 9, aguarda. 4089, azul 4089. Azul 9541, em coordenação com o controle, segue a saída Arbor, transição Elefa, permanecendo proa até 2500 pés, após curva à esquerda, na pista 28. Gente, então modifica a saída Arbor, transição Elefa, mantendo as distâncias previamente passadas, mantendo a proa até 250, desculpa, 2500 pés, curva de esquerda. Afirmo, no parte 3, chamo pronto, 9541. Chamar a 4, obrigado. Paulo, Salvador, boa tarde, eu falo a palavra para Mário Juliette, novembro, mantenha a linha do litoral, confirma intenções? É, doutor, de novo, sobrevoo na parte Estela Mário, bota de baixo. Gente, mantenha 500 pés e reporta para abandono do setor, ok? 500, reporta para abandono. Salvador, Zona 227, boa tarde. Com 1-2-2-7, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continua aguardando, Zona 227. Então, 3605, sem condições de utilizar manobras LR decolada pista 28? Afirmativo. Sentiu, o TAN 3605, autorizado LR decolar pista 28, vento 240 graus, 099. Autorizando LR decolar pista 28, TAN 3605. Bravo, uniforme Sierra, informação Papá, são as três cópias. Informação Papá, Bravo, uniforme Sierra. Está com dois a bordo do espaço da Havaí. Copiado. Uno 227, livre pouso 28, vento 230 graus, 079. Livre pouso na 28, mano 227. Azul 4089, portão 9, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi, azul 4089. Até 2500, ok? Até 2500, vai manter a reta. Solo Salvador, novamente, boa tarde, 132 no meio, informação Papá, 06, para a cópia Fortaleza. Boa tarde, 132 no meio, Papá confere, número 2 para a cópia, aguarda. Aguarda. Gente, só um instante, cópia. Um 1227, solo 120, livre à esquerda, reporta antes da Alfa, chama solo em 1211. Reporta antes da Alfa, 1210. 1211. 211, obrigado. Solo é o voo 1227, boa tarde. Boa tarde, voo 1227, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Solo Salvador, azul 4089, com 116 a bordo, 3 horas e 39 de autonomia, alternando porto seguro para trás. Azul 4089, táxi via pátio 1, pátio 3, quilo alfa até o ponto de espera da 28. O ponto de espera chama Torre 1-1895, ajuste 1-0-1-1. 1-0-1-1, autorizado táxi via pátio 1, pátio 3, quilo e alfa. No ponto de espera chama Torre 11895, azul 4089, uma boa tarde. Boa. Papá, Bravo, uniforme Serra, copia. Papá, Bravo, uniforme Serra, copia. Autorizado Serra Juliette Zulu Tango, nível 080, rota conforme plano. Decola da 17, curva à esquerda, Momo, após DCT conforme. Transponder 5114, controle 120.8. Cotejamento correto, chama a torre 1-1895 para acionamento e decolagem. Ajuste no 011, bom voo, Bravo, uniforme Sierra. Da Juliette, bom 227. Uno 227, após passagem Embraer da Azul, ingresso Juliette, portão 10. Após passagem Juliette, 10, gol 1-2-7. Solo 3206. Microscópia. Pronto. Autorizado Serra Brava, Fox Zulu, via Pêndulo 19, Bangu, Abuco, nível 370. Decola da 28, curva A, direita, perfil de saída Momo, Cogibo, Froti. Transponder 5061, controle opera 120, decimal 8. Após a decolagem, mantém proa até 2.500 pés. A senhora pode repetir, Momo e após Momo? Cogibo, Froti, Momo, transição, Froti. Ok, San 3216, autorizado Fortaleza, nível 370, via Bruce, pois não, via Bruce 19, Bangu, Abuco. Decola pista 28, com curva direita após, 2500 pés. Indo perfil da Momo, transição, Froti. 5061 no transponder, 120.8, controle 3296. Protejamento correto, 3296, chama pronto, portão 62. Vai chamar. Comandou a zona 541 no pátio 3, se tiver questionamento. 3, autorizado por estacionamento, chama táxi, a zona 9541. Sempre que tiver estacionamento, chamar para o táxi, a zona 9541. Sou Salvador, boa tarde, azul 4089, próximo ao ponto de espera da pista 28, pronto. 4089, após o Avianca na curta da 28, a linha mantém. Após o Avianca na curta, a linha mantém na pista 28, azul 4089. Uniforme Serra Livre Táxi, chama na papá. Na papá, agora. Salvador, o azul 5076 é o nível 180 da papá para autorização. 076, papá confere, só um instante, cópia. Solo 2000, libera esquerda na Delta. Chama 1211. Libera Delta, Solo 2111, 8611. Passarei 2230, boa tarde. Informação papá, número 2 para cópia. Quatro horas e 30 minutos de autonomia, Zé Galeão. PAB? 04. Estou até 200, decolador 22, controle 1208. Até proa, controle agora 208, até logo. Até. Segue via parte 3 do Alfa, ponto de espera da 28895-4954. Solo, TAN 3216, pushback acionamento. Aguarda, TAN 3216. TAN 3216, livre push, portão 612, chama táxi. Livre push, reporta táxi, 3216. 250-76, copia? Afirmo. Autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, conforme rota. Nível 1180, decola da 28, curva à esquerda, da El, transição coral. Transponder 51-13, controle 120-8. Cliente autorizado de Elmo 180. E a transição Golf 677. Decola pela 28, coluna de esquerda, cimento da El, coral. Transponder 51-13, controle 120-8, 0-76. Azul 5076, após decolagem, mantém pro até 2.500 pés. Bandejamento correto, chama pronto, portão 3. Pronto, 3. Nossa, que legal, no 0 no 1. 1011, seria o pouso 28, mandou 5, 6. Hotel Gilete Serra, boa tarde. Número 2 para cópia, só um instante. Afirma, só um instante, Fábio. Tá autorizado o posicionamento por 2260? Afirmativo, na remota 1 ou 2 autorizado, chama tá. Chama tá, 2260, obrigado. Azul 9541, mantém o ponto de espera da 28. Mantém o ponto de espera 28, Azul 9541. Fábio Serra, ciente, mais 30 segundos da decolagem, mantém a posição. Após a decolagem, manter pro até 2.500. Avisado Serra Bravo, Quebec Vitor, rota DCTLF após o piloto após direto. Nível 180, decola da 28, curva A, isso. Mantém proa no perfil de saída, eleva 1, mantém proa até 2.500 pés. Transponder 5112, controle opera 120, decimal 8. Correto, 2230, chama táxi. Então, 32 no meio para o táxi, com 173 a bordo, 3 horas e 20, Teresina. Confirmando 173 a bordo? 173 a bordo. Então, 32 no meio, autorizado táxi, até o ponto de esperada 28. Pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa. No ponto de espera se chama pronto, torre 1, 18, desse ano 5, ajuste no 0, no 0. Ok, então, táxi via parte 1, parte 3, Kilo e Alfa, no ponto de espera, 18, 9, 3, 2, 1, 9. São Salvador, bom dia, 1, 2, 1, 2, 5, bom dia. Táxi autorizado até o Traverso Portão 3. Delta Verso Traverso 3, 2. 0 grau, 099. Manter proa até 2500. Livre decolagem, cabeceira 28 e mantém proa 2500 pés, o azul 954. Grupo de Zulu, plataforma Manati, 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva à direita via corredor Axé. Transponder 0145, controle 120, decimal 8. Ali mantendo o 7 para avançar no CA. Fazendo 9541, decolou os 3.5, controle 1208. 1208, azul 9541, obrigado. Do 2 no POB, parte da ADEI, Hotel Gilete Serra, modifica o transponder para 0156. Passaria 2230, no decatio 0 até Mano Salvador, 4 horas e 20 de autonomia. Boa tarde, Juliette Serra. Chama a torre agora em 1895 para acionamento e decolagem. Ajuste no 0 no 0. Boa tarde, Juliette Serra, copiou? Seria 2230, confirma o POB? 20 até Renan Salvador, 4 horas e 20 de autonomia. Confirma o POB, 2230. 70. 70 a bordo, autorizado táxi via pátio 1, pátio 3, Alfa e Kilo, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera chama pronto, 118, decimal 95, ajuste no 0, no 0. Pátio 1, pátio 3, Alfa, Kilo, ponto de espera 28, 118, 95, passaria 2230. Tá 3805, boa tarde. Número 2 para cópia, corrija. Número 1 para cópia, aguarda só um instante. Boa tarde, Juliette Serra, na escuta. Juliette Serra, na escuta. Bom, eu tenho Juliette Serra, torre. Papapá Bravo, Uniforme Sierra, decolou 38. Chama o controle 120.8. Papapá Bravo, Uniforme Sierra, Torre. Salvador, boa tarde, está 3144. Está 3144, boa tarde, pouso autorizado no 0, corrigindo 28, 220 graus, 099, Senegal no 0. Ajuste no 0, autorizado pouso 28 para 3144. Doutor Gilecia, livre táxi, se chama na Oscar. Fobia. Cidade Serra Bravo, Golf Romeo, via Pêsulo 10 até Taubaté, nível 340. Decolada 28, curva à esquerda, mantém proa até 2.500 pés após decolagem. Perfil de saída da El Leda Motiva, transponder 5121, controle 120.8. Graça na final da 17. Vira tráfego na final da 1-0, inicia 360 curto pela esquerda. 360 pela esquerda. Lecerra, manter ponto de espera. Confirmando, decola, mantém pro até 2.500, após curva à esquerda no perfil dela. Protejamento correto, chama pronto, porta 1. Pronto, boa tarde, tá 3-2. 1-6, ponto de espera da 2-2, visual para a final. Tá 3-2, 1-6, mantém a ponto de espera da 2-8. Romeu Atalhanque, ponto autorizado, pista no 7, tempo 220 graus, 099. Gente, Romeu Atalhanque, vai botar 3 mil com o check-train. 3144, falamos 41, libera no final da pista, mantém posição antes da Índia e chama 121, decima 10. Gente, livra na última esquina, mantém antes da Índia, 121, 03144. 121, 1. Embaixada travada, Romeu Atalhanque. Gente, Romeu Atalhanque, vento 220 com 09. Ô, Torres, 3209, manter o ponto de espera? Afirmo, tem tráfego agora ingressando na final da 28, está mandando ponto de espera devido à aeronave com a mesma saída de pequeno porte que já decolou da pista auxiliar e manteve pronto devido à pista 28. Ah, ok, então, calma manter. Posição Torre, Oceanero 6320. Oceanero 6320, QNH 1010, aguarda a de pouso livre. Aguardando. A bordo 1072, Azul 5076, livre táxi até o ponto de espera da 28, pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa. No ponto de espera, chama pronto 1186-5, ajuste no 010. Registrado 1010, livre táxi para o ponto de espera da 28, pátio 1, pátio 3, Kilo Alfa, Azul 5076. Então, Yang, salão de 44, qual pátio? Autorizado backtrack para base. Pátio 129, 3144. E Oscar, no comentário, Yang, Ivra, na Quebec. Mantenha a posição. Ok, gente. Doutor Juliette Serra, informação após decolagem. Próximo ao farol de Itapuã, temos a 500 pés reboque de faixa. Atento na decolagem. Assim que decolar, já chama o controle 208 para manter separação. Informação da PAS, só um instante, cópia. Mandou o passarinho do 2230, número 2 da 28, tá pronto. Tem a posição, passarinho da 230. Ainda, já chegaram. November na cinta do Torres? Tá no setor, tô ciente, mantém escuta.